bom dia. Obrigado, até logo. Coras alternando Salvador. Finch, autorizado o táxi via Juliette Alfa. Na Golf, chamar a torre 1830. Até lá na minha escuta, bom voo. Voo 924, contato radar, subão nível 310, saída Aron, transição Melim. Aron Melim, 310, 1924. Colagem, tá? 3373. Voo 1600, cruzou 120, quando possível voo aprode zipar. Voo 600, chame centro 12685, alterno 2545. 12685, 2545, 370, sem restrição. Muito obrigado, um ótimo domingo, até a volta. Patrão, autoriza a rotatória pro Quilo Quebec Serra? Então, Quilo Quebec Serra, mantém os corredores, se informe Paripe para ingresso Interlagos. Sete, Quebec Serra. Passar 080, restrito 070, tá 3193. Um 93, autorizado 2000 pés, VIP, te ajuste no 011. 2000, via o tá 3091, com 1011. Controle, o Xanã 6320, visual com Salvador. Torre 198 decimal 3. 98, boa tarde. 2 anos. Torre Salvador, muito boa tarde. Oceana 6320, a 1 milha do estado. Oceana Campinas, POB 152. Leval. Coleval 3376 menos 220. Esperada 28, chamar a torre em 118.3. Até lá na minha escuta. Informa agora que após decolagem irá manter pro atente de 3, o nível 030. E após curva para a saída gole. Pronto, Juliette, Alfa e Golf, responde para 28, mantou 186, mantém a escuta até lá. Na decolagem, agora mantenha pro até o 030, vamos 3 nas bases. 70. Restrito 270, voo 924. Torre, poderia informar se tem papina 28? Não há papina pra pista 28. Tá ciente. Poderia confirmar o vento para o 6320? 260 graus com 109. Ciente, grato, 6320. 0, 10 milhas. A gente pode evitar a formação 3373. Afirmativo, senhora. Ciente do desvio. Do 924, Recife 2085, alterno 2545. 2685-2545-5489, livre alinhar e manter pista 28. Ela é manter cabeceira 28-35489. Ciente, 3373, tá no desvio na proa de gole. NMA 320, solo ao 05, 121, décimo 9, mantendo a posição antes de ingressar na taxa Alfa. ao livrar o 219, a torre necessita que o 6320 saia na próxima? Pode prosseguir a próxima ou a que for melhor para o senhor aí. Mantenha apenas antes de ingressar na taxiway, na taxiway Alpha. Gente, então sai na próxima e antes de ingresso na Alpha, chama a Solo 219. Solo Salvador, tem 3192. Para Maceió, confirma o nível de voo. 270, pode confirmar se a pista está operando em toda extensão? Nível 270 será coordenado, 270, e pista operando em toda sua extensão. Ok, obrigado. A torre está na escuta do 6320? Positivo. Considera a 6320. 4589, livre decolagem, pista 28, vento 270 graus, 109. Iniciado o triplo. 6320, vai prosseguir seu táxi em frente via táxi Kilo, ingresso ao pátio 3. Após, vai chamar para ingressar ao pátio principal. Táxi Kilo, pátio 3, chamará para ingresso principal 6320. Salvo Salvador, vou no 333 para o táxi com 182 a bordo, alterna galeão, 4 horas e 20 autonomia. 93, confirmando ILS Yankee conforme a tia. Negativo, ILS Zulu, 3193. 3193. Volta atingir 3 mil pés, nível 030 até após curvar para a saída. Vou no 333. Segue a Juliette, Alfa e Golf, ponto de espera, chama 283, sempre mantém por até 3 mil pés na saída, ponto 33. O Xanema 320 mantém a posição de táxi Juliette, foi instruído a ingressar via táxi aqui, ok? Mantém a posição da Juliette então. Ok, gente, nós passamos a táxi aí, vamos parar na posição para dar passagem pro gol, ok? Então, Bono 333 agora vai ingressar via Pátio 3, após táxi Kilo, Alfa e Golf, ok? Tem a Golf na minha escuta. Pátio 3, Kilo, Alfa e Golf, Golf, 333. Campeão. Também, Alfa 3, 193. O triplo decolou, senhor. 25489, controle 19-8, bom voo. 19-8. Final de uma milha e meia, física vai ficar. Estamos na escuta do senhor aí quando melhorar lá em Aracaju, tá bom? Afirmativo, assim que melhorar as condições lá, a gente informa para o seu tráfego. Obrigado. 3193. Autorizado, pista 28, vento 270 graus, 109, são 3193. Teve pouso na 283, 193. Olho trip 5489. Trip 5489, contato radar, suba ao nível 140. Saída Gole, Eval DCT. Gole, Eval DCT, 140, ciente, trip. Para remota 13 do Pátio 1. Remota 13 no Pátio 1, Oxanamia 320. Torre Salvador, boa tarde, 1394, ponte espera, pronto, desocra na final. São 3192, cópia. Gol, 1394, ponte espera 28, pronto. 394, ponte tráfego na curta, autorizado, ingresso pista 28. Boas, a linha mantém 28 com 394. Quebec encerra solo aos 1-0, táxi até o pátio 5, até a próxima decolagem. 8, transponder 5552. Autorizado 270, Tramaciona, Belisco 58, decola até 28, mantém a proa até, 3, até 030, depois à direita Aron, Melim, libera 198 e aciona 5552. Afirmo, chame para puxa acionamento, portão 2. Chamará. Chama o solo 1219 antes de ingressar na Taxi Alpha. 219 vai chamar, boa. Solo Salvador é o 3193 da TAM, livrou. 3193 da TAM, segue seu táxi agora via Taxi Alpha, mantém a posição antes da Juliette. Alpha vai manter antes da Juliette, é o TAM 3193, está guardando a passagem do golpe. Quatro, decolado aos 1-3, controle 1-1-9, decimal 8, mongol. 1-9-8, graças. Controle, boa tarde, 1-3-9-4. 1-3-9-4, contato radar, suba ao nível 380, saída Gole, Eval, Krat. Ok, o 1-3-9-4 está mantendo proa, depois Gole, Eval, Krat. Pode ingressar via Índia, portão 3. Índia, portão 3, 3197. Gol 1394. Ciente, gol 394. Ah. 192, vai aguardar o parqueamento do repouso no portão 3. Após ser autorizado, puxe no portão 2, chame para o táxi. Ok. Após o aeronave parqueado 03, inicia a chamada táxi 3192. Livre, ingresso e decolagem, pista 28, vento 250 graus, zona 09. Ingresso e colagem 28, 1-3-3-3. Jefferson 3566 na escuta? 98, bom voo. Obrigado, é 98 agora. Do sono? Esperando até 150 com a Bravo. O 3154, sua identificação, chegada a Cari, desce, mantenha os níveis 070. Identificou 070, descendo da 3. 154 na Cari. Para pouso do procedimento RNAV da pista 29. Confirme se prossegue ou aguarda mais. Prossegue? Sim, então vai ser coordenado até agora Aracaju, 190 então. Ok, 190, então aguardo a autorização. Pode ser 170 ou 210, que o 190 está ocupado já. 210 então. 210 então, sente. Ok. O solo é o TAM 3566, também copiou a informação, prossegue para Aracaju. Que sente o 3566, então vai chamar para o post. Afirmativo, daqui em instantes vai estar pronto para o pushback acionamento no portão 4, então 3566. Afirma. 3-3. Número 3-3-6, contato radar, subão nível 360, saída Gol, Eval, Sagat. Saída Gol, Eval, Tenente, 1-3-3-3, destinação 360. Número 394, Recife, 1-3-3-2-5, alterno 288. Recife 3325288, 0, após curva à direita, saída Aron, transição Melim, controle em 119.8, transponder 5510. O capa 210 Aracaju para Golfo 67, pela 28, mantém o coroa até o último, pois curva de transferir Aron Melim, 98.5510. Baixou 19-8 é o controle, 5-5-0 transponder, no portão 7 vai chamar para o pushback seu nome. Já está pronto para o pushback. No 7 autorizado, chama para o táxi. Chama táxi, 1-8-0-6, na posição 7. Afirma. 3192, sua táxi 87, POB, tem 4-15, alterna Recife. 87, 4-15, alterna Serra Bravo, Romeo Fox. Ingresso da Índia Alfa Golf, pode esperar 28, chamará a torre em 1830, sei lá na minha escuta. Então 3192. Índia Alfa Golf, nós temos lá na sua escuta e pode esperar 28, pegar até volta. Patrulha 1-0, controle. Forme a atitude que está mantendo. Acione identificação. Patrulha 1-0, informe altitude. Ciente, patrulha 1-0, mantenha 500 pés, ingresso corredor axé, informe Pituaçu. Mantenha 500 pés, mantenha corredor axé, informe Pituaçu, patrulha 1-0. Número 333, Recife, 1-3-3-2-5, alterno 288. Copiou, 1-3-3-2-5-2-8-8, Bruno 333. Você não escuta? Não se escuta, senhor. Ok, a gente recebeu outras informações sobre condições meteorológicas? Aguarde para iniciar o push aí novamente, a gente vai ter informações mais detalhadas aí. Aguardo. Ou não? Sinceramente. Boa noite, ando 06 e o TAM 3566, informo novamente que voltou a degradar as condições em Aracaju e está abaixo dos mínimos para pouso, ok? 4-0 controle. Nato, escuta, prossiga. Acione 0171. 0171. Qual tipo de equipamento, 4-0? É um F-Charlie 2-0. Oi, boa tarde, TAM 3192. 3192, livre ingresso decolagem pista 28, vento 240 graus, 109. Livre decolagem 28, TAM 3192. Patrulha 10, controle. Na sua escuta. Informo que está recebendo o plot primário, cheque transponder. Cheque transponder, 10, está através do Pituatu. Eu te informo, farol de Itapuã, patrulha 10. Formará farol de Itapuã, 10. Zero controle. A sua escuta, controle. Bem, no solo, eu informo que eu não recebo o seu transponder e solicito que no solo faça a manutenção no mesmo, ok? Não está recebendo o meu transponder, é isso? Agora posso receber o modo Alpha, porém não recebo o modo Charlie. E durante o seu deslocamento para o aeródromo, ele estava intermitente. Alpha, vai ser verificado. Grato, controle. E solicito a verificação a fim de que não haja restrição no seu voo de patrulhamento. Positivo. Patrulha 10, chame agora Torre 1983. 118-3-10. Golf 3192, boa tarde. 3192, contato radar, suba ao nível 270, saída Aron, pressão Melim. Ok, curvando à direita então, saída Aron, Melim, subindo 270, 3192. 3154, atingindo 070. 3154, 02000 pés, ajuste no 011, via CARI. 2000 pés no 011, via CARI, tá? 3154. O vento é 230 graus, 10 mais. Livre aproximação direta até o parte do Graia. Informe no solo controlado. Patrulha 10. Informa no solo controlado, 10. 4-1. 4064, sua identificação, chegada CARI, desça e mantenha nível 070. Identificou CARI 070. Informe que você tem contato com Recife 264. Quatro zero meia quatro, desse mantém nível 040. 0-4-0-4-0-64. 6220 da Ocean Air transferindo, controle de Salvador. 6220, sua identificação, chegada e PIT, desça e mantenha nível 070. 070 e PIT, chegada, 6220. Está autorizado o LS, ponto estabilizado. Ponto estabilizado, Zan 3154. Zan 3192, Recife 2085, alterno 2545.